Pro boa. Eco Tango Lima, agora vire à sua esquerda, o senhor está ingressando no portão de estacionamento 1-2. Vire à sua esquerda, reportando através do portão 1-1. Esquerda, senhorita? Considere, sua direita, o Eco Tango Lima. Sua direita, reportando através do portão 1-1. Através do 1-1, reportará o Eco Tango Lima. Observe a aeronave da Azul, taxi, a mesa parqueará no 08. Dê passagem à mesa e após continue o táxi. Salvador Azul 2, Sigma Lazar, Euro Pista. Euro 2590, taxi via Kilo Pat 3. Kilo Pat 3, 2509. Se encontra o taxi em Lima, taxi sobre a mesma, após o senhor ir ingressar a sua segunda direita via Mike. E aí, senhorita, segunda direita via Mike, o Edson Tango Lima. Visite colágio 2067. Nossa, informação em confiar mais um minuto para a compra, por gentileza. O Eco Tango Lima, para você seguir agora, se ele está no Taxiway Mike, irá virar na sua primeira esquerda, no Taxiway Quebec. E no ponto de espera, chamar a torre 1-1-8, decimal 95. Espera, separa a torre para o cruzamento 1-1-8-9 para o braço. O Mike é com o Oscar pronto? Mike com o Oscar, Manati, 1.000 pés autorizado, decolagem da 1-0, curva. À direita via corredor axé. 5473, transponder, controle 1-1-9-35. Confirmando 1-7 à direita via Che. Mas de costa é correto, acionamento táxi de decolagem com a torre em 1-1-8-95. Ajuste na 0-3 apenas com o fio CAD. Móvel. Oi, Salvador, o Eco Tango Lima, no ponto de espera, está em cruzamento, para evitar. Possibilidade de voar direto ao Alfa Romeo 363? Câmbio Centro Recife em 1-2-6-85, só visita diretamente a eles, bom voo. 2-6-85 Recife, obrigado, até daqui a pouco. Controle, Gol 2067, boa tarde. Gol 2067, contato radar, sua nível 360, saída da EL. 360, não da EL, 2067. Paulo, Salvador, boa tarde, Gol 1867, informação mais. Bem, ajuste de altímetro 1-0-3, autorizado sinal do ILS, que foi para a pista 10, então 3290, nível da restrição de altitude em TAP. Torre desce para 2000-1-3, está autorizado o X-ray, nível da restrição de TAP, então 3290. 1-0, livre decolagem, 1-5-0 graus, 10. Livre decolagem, 1-5-4-0. 0-5-transponda, 19-3-5 ao controle. Gol 1-8-6-7. 1-8-6-7 foi rápido, sem ter a fichacionamento. Azul 2771, autorizado chegada a Mares, ele mantém a nível 050. Para 58, chegada a Mares, 2766. Então 3283 para Brasília, nível 360 autorizado. Decolagem da 10, curva direita, pedida subida Arbor, Elefa, via Azul 17. 5471 no transponder, controle 119, decimal 35. Brasília 360 decola com curva direita, Azul 17 inicial. Arpa Elefa, o transponder, o controle 1935, pode confirmar o transponder? 5471. 5471. 323 está no portão 4, chamará para pushback no momento. Gente, que eu fazer mais correto. Gente, Oscar Delta Azul, reposta através do parque de Pito Azul. O senhor não passou a vertical do farol da barra? Pronto, você vai seguindo pela linha do litoral. Próximo farol que você vai avistar vermelho e branco é o de Itapuã. Pouco antes você vai ver uma grande área verde, uma lagoa, que é o Parque Metropolitano de Ituaçu. Você reporta quando você estiver no através dessa referência, ok? É, mas esse corredor é só a partir de 1000 pés. O tráfego de helicópteros é ali nos dois sentidos. Azul 9540, pode levar, acender a 360 sem restrições? Sem restrições, a restrição consta da carta é para a decolagem da pista 28 para manter o 100, se eu não me engano, não é isso? Ou 2067, chame centro Recife em 125, decimal 1, boa tarde. 251, 2067, boa tarde. Estabilizou no localizador com campo à vista, o TAM 3290. Complete chame torre em 11895, boa tarde. CF da 3290, boa tarde. 5510, transponder, controle 119.35. 670 aprovado, decola da 10, curva esquerda, saída Momo. Frotio, Pêndulo 19, 5570, 1935. Correto, para posicionamento. Para. Torre Salvador, OTAN 3290, final no zero, baixar travado. 3290, pouso autorizado, 150 graus, 10 nós, o ajuste no 0 no 3. Pouso autorizado, 110, OTAN 3290. Gol 867, puxa estacionamento no 07. Autorizado, chame táxi no 867. Autorizado. Azul 9540, chame Recife, 1-2-5-1, boa tarde. 251, Azul 9540, boa tarde. Duda 2771, o senhor está no ar direto, Duda? Autorizado, Duda, 2771. É seu não autorizado. Fez ajuste no 012, corrija, 1013. Autorizado final do ILS que foi reposto no curso localizador. 2000-03, chamará no localizador 771. Fábrica Delta Zulu, torre em 1-1895. 118-95, Alfa Delta Zulu. Torre Salvador, é o Papa Romeu, Alfa Delta Zulu, na ponta do farol. Farol da Mar. Delta Zulu, prossiga. Está na vertical do farol da Barra para pouso na 197, que é autorizado. Ok, autorizado o cruzamento da final da 10, à sua esquerda. Reporte na base para 17, órbita Delta Azul. Está presente no cruzamento aproximado da 10, para reportar na base da 17, órbita Delta Azul, vai para a Barra. Paulo, boa noite, 67 para o táxi, 130 a bordo, 3 horas e meia, Zé na Palma. 1867, via Pátio Índia, ponto de espera, torre 1-18-95, ajustando 012, observando a nave da sangue, detectando Juliette 01. 7, segue o TAM, Pátio Índia, 1895-12, até a volta. Até. Bom, Salvador, boa tarde, Bruno 864, informação mais, posição 5, autorização Marcelo. Voo 1864, Maceió, nível 350 aprovado. Decolagem da 10, curva esquerda, fechando subida por Cajama, Caju e outras do 17. 5446, Wonder Controle 119-35. Maceió 350, decolagem da esquerda por Cajama, Maracaju. 5440, 935, aerovia, outras do 17. Voo 1864. Boa noite, minha quadra correta, sem parar o estacionamento. Salvador, até o 3, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4. 3283, após aeronave da Gol taxiando, liberar a retaguarda, está autorizada e chame táxi. E Oscar, Delta Zulu, Solo 00, fiz a frequência na base agora. Mike é com o Oscar, autorizado o táxi, chama para ingresso no 7. Programa chamará com cautela, Oscar. Oi, bom dia. Boa tarde, 867, pensando na ilha, pronto. 5. Eu dou algumas mãos aí, prioridade. Após na proa de toque, 2230. Proa de toque, gente, 2230, por nós, excelente, obrigado. 771, passando externo, no embarque de trabalho. Pouso autorizado, pista 10, vento 15 graus alto, com 10 metros. Leva pouso 10, 2771. O Gol 1864, observe a nave da TAM puxando no 04, autorizado, pushback no 05. Em coordenação com o 4, autorizado, vai reportar para o táxi 1864. Autorizado ingresso, agora para iniciar a decolagem. São 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, aguarde para o push. Guardando. Tem meu vento para o azul 2771? 1950 graus, 109. Tá bom. Autorizada a decolagem, pista 97, 170 graus, 89. Direita 1219. Direita 1219, grato. Solo azul 2771, abençoa na sua. 2771, bom dia. Alfa Kilo, parte 3, você que é o finalizador. Alfa Kilo, parte 3, 2771. Solo Salvador. Vem para o solo. É o azul 4976, cliente da Mike, aguardando a autorização para Paulo Afonso. 4976 para Paulo Afonso, nível 150 aprovado. Decolagem da 10, curva à esquerda, subida Momo DCT. 5517 transponder, controle 119 decimal 35. Autorizado então para Paulo Afonso, nível 150, decolada 390, com curva de esquerda na saída do Momo, pode transponder 5517, frequência de controle 119 35 4976. 4976, correto, para posicionamento. Parei para posicionamento, 4976. 3283 com 92 POV, altero na Ribeirão e 4 horas de autonomia para o táxi. 3283 à direita via Inter, ponto de espera, torre 118, decimal 35, versão 118, decimal 95, o ajuste no 092. 3283, ponto de espera, 1895. 867. Boa tarde, gol no 867. 867, contato radar, sobre a nível 360, saída Arbor. Aí tá, Arbor, primeiro até o 360, gol no 867. Zulu Juliette Serra. Para o táxi, 864, 134 a bordo, 2 horas, 1 pessoa. Confirma alternativa aí, pessoas a bordo no 864? João Pessoa, 134. Via Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 092, o bombom. Índia, 295, 12, 864, obrigado. Trans 3216, após a aeronave da Gol, livrada a retaguarda, está autorizado para o pushback, chamando para o táxi. Chamará pronto para o táxi após a passagem do Gol, o 3216. Obrigado, leva na Pro, 867. Parei do 2230, DSA 2000 pés, ajuste no 0 no 3, autorizado final do ILS X-Ray, reposto localizador. Sente, descendo a 2000 pés, autorizado com o final do Pro ILS, reposto localizador 2230. Salvador, boa tarde, Azul 4089, informação Mike, Vitória, 340. 4089, Vitória, nível 340 aprovado. Decolagem da 10, curva direita, subida da EL, Leda, Bidev, via Zulu 44. 5502, transponder, controle 119, decimal 35. Gente, autorizado Vitória, 340, via Zulu 44, decola da 10, da EL, Leda, Bidev. 02 transponder e 1935. Correto, sempre para posicionamento. Salvador, 3283, pode esperar da 10. 3283, autorizado aí. A linha era manter. A linha mantém na 10, 3283. Salvador, boa tarde, Daniel 141 na cena de indicação, ver se mantém a 4 mil pés. Vigilância chegada bom, ajuste no 0 no 3. Passarelo 2230, autorizado a final do ILS X-Ray para a pista 10, reposto estabilizado. Gente, pode ser estabilizado 2230. Né? 1283, decolagem autorizado no 40 graus, 089. Autorizado, decolagem 0 para 3233. Pegou 864. 864 ali, Matheus. Mantém, 864. 620, identificação. Quando pronto. Ah, está livre descido até o nível 050, chegada amarela. 050 na maré, o 620, Mari, autorizado Mari, 320. Para o táxi UTAM 3216, 152 a bordo, está com 3:30 Teresina. 3216, direita via Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste na 012, um bom voo. 1895, ponto de espera via Índia, TAM 3216, 1012. Obrigado, bom final de semana. Igualmente. Torre 118, bom voo. 1895, obrigado, ponto lá. Mike Costa, seu estimado de voo, por gentileza. Está estimado ao 1962, tá? 1627, copiado, frequência livre, bom voo até o regresso. Até. Salvador, 3213, decolando a árvore. Dado radar, subiu a nível 360, saída da árvore, são 3283. 360, árvore, agora estamos possível direto, Lefa. Obrigado, Lefa, 3283. Leva direto, 3283. Salvador, muito boa tarde. Passaria 223, né? Tá no ILS, baixar trabalho 7 milhas. Salvador, passaria 223, né? 1895-2230. Pode repetir? Ah, 1895, perdão. Bom voo. Oi, Salvador, passarela 2230, boa tarde, lá no ILS. 5 milhas agora. Boa tarde, passarela 2230, continua a aproximação, aguardando uma pista livre. A gente continua a aproximação, 2230. Pode esperar, pronto, tá? 3216. Há tempo de liberar ele aí, já tá 5 milhas ainda, passarela 2230, velocidade 120 mais. Tem um tráfego decolando, não dá pra liberar não. Ok. Gol 1864, decolou o 04, chama o controle, 1935. 1935, 8364. Curva à esquerda, fechura subida Momo, Cogbo DCT conforme rota. 5525 transponder, controle 119, decimal 95. Correto? Correto, CPB? O vento 160 graus, 99. 9. Torre 1-9, decimal 95, para acionamento de táxi de decolagem, Lima, Lima, Fox. Controle, boa noite, 67, permanece na sua escuta. Chame Centro Recife, 1260, alterno 288, bom voo, voo no 867. Obrigado e até a volta, 867. Controle, Oceano 6320, possibilidade do WhatsApp. Negativo, 6320, número 2, no sequenciamento, vai seguir tráfego da companhia. Bem, obrigado. 3216, autorizado LR, manter 1-0. Autorizado LR, manter 1-0, 3216. Sala Azul 40898 para o Spectrum, né? Autorizado, Chame Taxi. Autorizado. Para o 16, direito no 219. Direito no 219, batalha 22, Chame Zero. Solo Salvador, passaria do 2230, livrou. 2230, boa tarde, Alfa, Kilo, correção. Alfa, Juliette, posição 1, a volta em Juliette. 2230, confirmando, Alfa, mantém antes da Juliette. Alfa, mantém antes da Juliette, passaria do 230. Alinhar e decolar no 3, 0 graus, 2 metros. Realizado na minha decolagem de pista 1-0, 132, 1-6. 0-2-8-8, 132, 23, boa. Passarei do próximo Juliette. O Azul 4089 previsão para iniciar o pushback. 4089 já está puxando. Gente, o 2230 aguarde antes da Juliette. O Azul antes da Juliette, passarei do 230. Aciona 5590, chama o controle 1935, vamos lá. 5510, 1935, tá 3210. 3-2-3-2-6, boa tarde. Boa tarde. Controle, boa tarde, tá 3-2-1-6. Passando 2 mil pés. Salvador, boa tarde, estou passando na pista pelo Quebec, dá informação ao Valverde. Pito, Kilo, Quebec, contato radar, mantendo nível 075. Reporte pronto para descida, mantendo quantos mais visuais. Estou precisando descida na torre de Caixa Prédio, Vitor, Kilo, Quebec. Tive descida até o 1510, ajuste no 0 no 2. No 0 no 2, até 500, Vitor, Quebec. Botão 3216, chamou o controle? Chamamos, passando agora 3500 pés, quando possível, direto para o T. Só mantém 370, mantém o perfil lateral da saída Momo, 3216. Vou manter 370 e o perfil, tá 3216. Controle, 864. 864, chame Recife, 1226-85, boa tarde. 285, obrigado. 5063-0320. Cenário 6141, desse mantenha 3.000 pés, ajuste 1012, faz desse mantenha 2.000. Autorizado sinal do ILS XP, reporte localizador. Entende, autorizado de XP, ele está descendo para 2.000, 6320. Cenário 6320, desse é Via Mari, a 2.000 pés, ajuste 1012. Autorizado ILS XP, reporte estabilizado. É, via mais, você já tinha autorizado e já passei 5 mil, senhor. Confirme? Eu tinha autorizado 2 mil e sem falar mil, já passei 5 mil em saco. Tinha autorizado para o 6141. Você deu a instrução errada, mas tudo bem. Desça 3 mil, para descida a 3 mil pés, 6320 e reduz a indicada 1809. Ok, reduzindo 180 e descendo para 3 mil, 6320. Controle Salvador, chalé 6141, temperatura de supérbio, estado 0012, autorizado por 3. Confere, 6141. 32196. 32196. Centro Recife, solicita que suba restrito ao nível 350. Restrito ao 350 e mantendo o perfil da saída, o 3296. Correto. 6320, pode manter a mínima limpa 195. Autorizado. Obrigado. Mike Romeu Alfa, prossiga. Livre. O Mike Romeu Alfa, reporta na vertical do farol da barra. Sené 6320. Na escuta. Retoração para espaçamento esquerda proa 30. Nesta proa intercepte o curso localizador, reporte estabilizado. Esquerda proa 030, nessa proa é o limite ao loco 6320, é contra Salvador Bozo, 4089.0-0 pronto. 4089, autorizado a linha área de colapso tona 0, vento 1, 50 graus com 10 nós. Autorizado a linha área de colapso tona 0, 4089. Salvador, boa tarde, você é 6315. 6315, acende a edificação desse mantém a nível 050, vigilância, chegada a mão. Salvador, boa tarde, gol no 255. Gol no 255, assim a identificação desse mantenha 4 mil pés, vigilância, chegada bom, ajuste no 0 no 2. Chegada a identificação, descendo para 4976, solicita puxa acionamento. Rádio autorizado, chame táxi. Autorizado, chamarei para o táxi. Mal 9514, Salvador, graças a uma boa tarde, meu 6320, resta navegação 81, desce para 2.000 pés, livre LS. 6320, 2.000, reportará estabilizado, 6320, já está no localizador. Salvador, guardião 09. 109, prossiga. Guardião, boa tarde. Circulou de Camaçari, está aprovado com o Salvador. A gente vai sobre terreno, acionado 1722 na sua escuta. Você tem uma mensagem? Confirma. Repita a mensagem. Circulou de Camaçari, está acionado 1722, mantendo 510 na sua escuta. Tenente Guardião 09, na minha escuta permanente, 500 pés, o último em Salvador 1012. E informe a intenção de voo. É pra seguir, tá retornando para Salvador. Tenente.

temperatura em 1-8, decimal 9-5. 8-9-5, obrigado. Alô, Guardião do Norte. Prossiga. Está presente, ó. Está necessitando com a parecida e está pronto aproximadamente 1-50, vamos na região de Abrantes fazer uma verificação de uma chamada que chegou pelo tático aqui. A gente vai manter na região de Abrantes. Prefeitura da proximidade com o aeródromo, chame a torre em 18.995 para coordenar a contrato cruzando o setor da decolagem. 95, grato, boa tarde. Controle Oceano 6305, pode voar, dona? Confirme. Oceano 6305, pode voar, dona, da presente? Presa a dona, 6305, você separa 3.000 pés, altímetro em Salvador, no 02. 3.012, vanda zona, obrigado, Xenon 63, 195. 1, abraço. Ah, sua escuta, mantendo 500 pés. Ok, sente, então vamos parar sujeito ao troco, mantendo a escuta permanente, guardião 09. Pode ser, aqui, né? Pela torre, 198, 95, com ajuste no 02. Sujeito ao tráfego, caso necessário que seja se afastada eixo de decolagem da 1-0. Afirmativo, como de costume. Tá, inclusive, visual coronado em procedimento nesse momento, tem que menos de casa. China 641, no solo 28, libera a direita no 219. Libera a direita no 219, no China 541. Para, velho, se tocou mais, caminhão. Home off para o cruzamento do aeródromo, chama a torre Salvador em 18, decimal 95. 295, camarada, mais uma vez. Boa tarde, Papa Romeu, Mike Home off. Repórter na vertical de Itapuã, Feroz de Itapuã, Mike Home off. Ok, há possibilidade de iniciar o cruzamento imediato? Possibilidade de? Cruzamento direto para a Ismael, senhora, está presente? Ele é presente, entra agora do tráfego nacional zona zero, ok? O mais um alfa. Ok, visual avião na final, vai prosseguir mais um alfa. 320, pouso autorizado, 160 graus, 079. Livre pouso na 1-0, informa 600 pés aproximadamente. É bastante fácil, tá? Ok, obrigado pela informação. Não precisa. Salvador, boa tarde, Azul 4976, no ponto de espera da 1-0, pronto. Sente Azul 4976, linha mantém, capiceira 1-0. A linha mantém na 1-0, 4976. Lena 320, no solo 3-0, livre à direita, chama solo, 1-219. 219, obrigado. Superou o final da 1-0, mais ou menos. Sente, papá, Mike Romeo, pode avisar o Carimã? Ainda não, só mais um minutinho. Sente, pode avisar o Carimã. O vento no aeródromo 150 contra. Para avisar o Mike Romeo. Solo, boa tarde, o Xané 320 entrou. Solo 6320. Boa tarde, 6320. Via Alfa e Juliette, portão meia dúzia. Alfa e Juliette, meia dúzia, obrigado. Usado decolagem, frente da instrução 2013-6, 4976. Gente, para Romeo Mike Romeo Alfa, pouso na RMAR por ponto, risco vento no 40 graus 8 nós, reportando o solo controlado. Controlado, reportará Mike Romeo Alfa. Cessna 5, liga LS, isso para 12 mil pés, altímetro em Salvador no 012, chama estabilizado no curso do localizador. Salvador, boa tarde, seu passageiro 2230. Boa tarde, bateria 2230 para a Vitória da Conquista, pronto. Pronto, vai, autorizado, Vitória da Conquista, 180, da cola da 10, curva direita, perfil de saída, Bora Nefa, após descer o plano, após o bloco, prossegue conforme a rota do plano. 5541, no transponder, 199, decimal 35. Gente, Conquista 180, pista 10, curva direita, área Bora Nefa, após direto ao plano. Depois como cobra o plano, transponde 5541 e o controle 6935, passarei 2230. Então 50, perfil Momo. Sobe mantendo 150 no perfil Momo, azul 4976. Afirmo, soltando 24 buraquinho, mas retornando para o Salvador. Mas não quero nada, me escuta? Afirmativo. Já está de retorno, é isso? Agora está retornando, senhora, nesse momento. É baixo lateral da 17 ou na vertical da torre, na Travessa Norte da Torre, corrigindo o Guardião 09? É para alterar no Travessa Norte da Torre, Guardião 09. Diga. Confirma nosso número para pouso, senhora? 03. Obrigado, obrigado. 4089, chame o centro Recife, as frequências 251, alternativa 3325. 251, 3325, 4089, obrigado, boa tarde. Pode prosseguir 2000, telemetria 215. 215 está livre LS, descendo para 2000 com 1012, chame estabilizado. E chama estabilizado, né? 255, desça para 3000 pés, altímetro em Salvador, 1012. Para 3.000 pés, 1.0.1.2, o voo 1.2.5. 3.1.4.4, desça para 4.000 pés, ajustado 1.0.1.2. 1.2 para 4.000, está preso. Norte, Salvador, o Guardião 09. Este Guardião 09, em condições de uma curta base do 17, pouso pairado na cabeceira 17? Afirmativo, sem interferir com a 10. Tentei interferir com o 030, pouso pairado, cabeceira no 7, o vento melhor do mundo 50 graus, 89, reporta no solo controlado. 89, reportará no solo controlado, pairado, 17. Adoro campanha, estou assinando a minha 315, complete aproximação, ele é, se chama a torre salvadora em 1 no norte, decimal 95. 14-1895, chama a 3. 4976, suba sem restrições. Suba sem restrições. Autorizado subir sem restrições, 4976. Voo 1255, desça para 12 mil pés, livre LS, upgrade para 10, como E12, chama estabilizado no localizador. Chama estabilizado no localizador, descendo para 2000, gol 1255. Terminal 10, ventura 50 graus, 99, fechando a linha 3 no centro. 305, sente o tráfego atualizado por ordem, fechando a minha presa. Guardião 09, considera seu solo 36, livre à direita, pátio 4, pátio do Grécia. Para 6 mil pés, está livre a restrição de 5 mil ITAP, então, senhor? A gente considera a restrição ITAP, descendo para 3 mil, ajustado 1012. 3 mil com 1012, está 3, 1, 4, 4. Encerrando o agente 509. Afirma? Desculpa, solo, foi mal. É mensagem interna da aeronave. Tem relação. Pelo Quebec, informa em Parepe. Passará. Estabilizou. 255, compete aproximação LS, chama a torre em 18, decimal 95. 895, obrigado. Torre Salvador, voo 1-2-5. 1-2-5, continua a aproximação, aguardando pista livre, quer negar 1-0-2. E aguardando pista livre, 1012, voo 1-2-5-5. Oxané 6315, solo 39, livre à direita, chama solo 1219. 3219, 2500 pés, ajustado 1012. Para 2500, 1012, 3144. Tarde, será 6315. Táxi autorizado via Alfa, Gillette, portão 4. Alfa, Gillette, portão 4. Tá pronto, táxi. Uno 255, quadro estado, livre bolso, pistão no 0, vento 1,50 graus, 9 minutos. Gente, gol, Uno 255, tá livre bolso. Colocado 5473, mantenha-se condições visuais, a 1500 pés, direto para o de Itapuã, informe ingressando a CTR em Salvador. Papa Romeu, Mike, Eco, Oscar. Paulo, Salvador, boa tarde, outra 3205, autorização Guarulhos, nível 340, com a novembro. Sede Guaracop, 3205. Guarda. Sede, chama estabilizado, 3144. Então é estabilizado, 3144. Estabilizado? Afirmo. Aproximação LS, chama a torre 1895. 1895, boa tarde, senhor. Boa. Torre, muito boa tarde, estou 3144 estabilizado, X-ray 10. Quem está 3144, continua aproximação aguardando o hospitalismo, quem negar 1-0-1-2. Quem está aguardando o desemposto para 3144? Serra, prossiga visual para Salvador, via corredores a 1500 pés, altímetro 1-0-1-2, informe em Paripim. Vamos lá, Paripim, sua autoridade é o programa de Serra, aguarde a possibilidade, inicialmente vai prosseguir pelo Interlago, Quebec Serra. Paripim, evita aquilo, Quebec. Mente, informe visual com campo na rotatória. Em Patará. 2 Solo Salvador, é o gol 1-2, em zona 3144, avistado, livre o pouso, Sistema Zoro, vento 1-50 graus 89. Feliz pouso na 10, 3144. Da 3805, copia. Afirma, prossiga, senhora. 3805, prossiga. 3805, autorizado Guarulhos, nível 340. Decola da 1-0, curva à direita. Perfil de saída da EL. Lenda após voa Motifa. Motifa intercepta Perzulo 1-0. Papa Alfa Índia.